Deus, aproxima-me da verdade. É fadiga da minha mente estar distante da verdade. Não procuro a verdade humana, cheia de imperfeições, de erros e falsidades. Estou atrás da verdade completa, espiritual, eterna. Quero jogar para bem longe a teia das vacilações, dos medos, das frustrações, da omissão, do orgulho, e construir para mim um mundo real, firme, positivo, concreto, em que sedimente a cada dia princípios valiosos e normas de vida corretas e dinâmicas. Tenho perfeita ciência de que esta verdade pura que busco trabalhará dentro de mim, construindo uma nova personalidade, forjando uma consciência mais elevada, firmando o equilíbrio e despertando uma alegria que traz o gosto de viver. E ela me fará livre do peso dos dias e dos anos, e de uma vida que se acaba com a morte.